Autorizado, reporte táxi 6749. Autorizado, busca para estacionamento, reporta control para o táxi 6749. Salvador, bom dia, Webjet 5896, informação é a cor. Autorização 340 para confins. Bom dia, 5896, um minuto para cópia. Vai dar. O Mike Yankee Hotel manterá a posição antes de ingressar aí no pátio 1, ok? Deixando a via de táxi liberada, mantenha a posição e aguarde para ingressar no pátio 1, no Mike Yankee Hotel. CS, manteremos a posição antes de ingressarmos no pátio 1. Ok, confirmando, seu portão será o 08, né? Positivo, 08. Ok, temos uma aeronave da Webjet que vai sair daquele setor posteriormente ao tráfego, eu vou liberar seu acesso. Salvador, Webjet 5797, se tiver acionamento, não tem? O 5717-3, aguarde para o push. Tem uma aeronave da companhia que já concluiu lá no outro setor, vai passar a cauda após o mesmo, libera seu pushback. 5717. Não tem posição no 5717. Você já pode coordenar, inclusive, com a sua equipe de solo, é o tráfego da companhia que vai taxiar a cauda em direção ao ponto de espera dando zero. Após o mesmo, você já pode executar já a coordenação com a equipe de solo. Autorizado, se tiver acionamento, após a passagem do objeto, né? Web 5717. Correto. Chama 6251, chama Centro Recife, frequência no 251, alterno no 3325. Estimativo 251, 3325, obrigado, bom trabalho. 749, 138 a bordo, 3050, alternando Galeão, pronto para o táxi. Táxi autorizado para o ponto de espera, dono zero, via Índia e Alfa. Cruze pronto para decolagem, Web 6749. Táxi autorizado via Índia e Alfa, cruze pronto para o ponto de espera, Web 6749. Correto. Webjet 5896, está pronto para copiar? Afirma. Para Confins 340, AP Zulu 16, decola dono zero, primeira curva direita, saída da El Leda, depois voo direto à posição Bridge. Frequência do controle, 119.35, seu transponder 5103, Webjet 5896. 3340 para Confins, AP Zulu 16, decola da pista 10, com primeira curva direita, saída da El Leda. Controle de saída 1935, o transponder 5103, Webjet 5896. Correto, informe pronto para o pushback 5896. Vamos alinhar 5896. Mike Yankee Hotel, pode prosseguir para o portão 8. Positivo. Estamos seguindo, obrigado. Firme. 5896, chamou? Prossiga. Torre Salvador, F6749, pronto no ponto de espera da 1-0. Autorizado a alinhar e decolar. 120 com 629, 6749. Autorizado a alinhar e decolar, F6749. Salvador, é o São Mike Bianchi Hotel. Prossiga. É que houve uma mudança na nossa companhia, vai ficar no gate número 4. Ok, então vou ter que aguardar, companheiro, vou ter que aguardar até a aeronave executando pushback no setor. Vou aguardar, são duas aeronaves que vão sair desse setor, ok? Mantenha a posição e aguarde para ingresso no pátio. Positivo, mantenha. Na escuta. Afirma. Mas quanto tempo estará pronto para push? É, a gente está aguardando aqui o operador de finger, certo? A gente está sem operador de finger aqui, ó. Tá tudo pronto. Ah, ok. Então é somente liberar aí o portão que você já vai fazer o push, né? Ok, sente. Obrigado. Nada. Contact Objeto 5797 com 131 na borda, 3 horas e 40, alterna com fins. Taxi livre para o ponto de espera da pista 10 e a Índia e Alfa Cruze pronto para decolagem. Webjet 5797. 30 Taxi, Índia e Alfa com espera da 10, chama pronto, Web 5797. Foi Web 5896, está pronto para o ponto de espera. Autorizado, reporte táxi. Autorizado, reporte táxi, 5896. 6749, decolou 07, controle 1935, um bom dia. Controle de Salvador Web, 6749, decolou de Salvador, cruzando 1410. Objeto 6749, contato radar, fazendo para o 340, vigilância. Em acessão 340, vigilância Web, 6749. Está pronto, objeto 5797? 5797, está autorizado a alinhar e decolar da 10, 120 com 629, 5797. Autorizado a alinhar e decolar, pista 10, objeto 5797. Web 57 no 7, decolou 10, chame controle 11935, bom dia. 1935, muito obrigado, bom dia, Web 57 no 7. Bom dia, Salvador, WebJet 5717, passando 2000. E Objet 5717, a saída da EL, sobe ao 340, vigilanciada. Da EL 340, Web. 5896. Ele táxi via Indy Alpha, pode esperar da 0, que usaremos pronto 5896. Mike Hotel, pode prosseguir para o 4, Mike Yankee Hotel. Prosseguindo para o 4, obrigado. Ponte Casa, Dona Zero, pronto, Web 5896. Livre, alinhar e decolar, Dona Zero, 130, 629, 5896. Alinha e decolar, Dona Zero, 5896. Salvador Web 6749, proa de W. Controle Salvador Web 6749. Consiga. Você autorizaria, caso não fosse preciso, ao seu tráfego proa de W, senhor? Chame Centro Recife, 1251, alterno 3325, solicitação da rua da posição. 251, alternando 3325, Web 6749. Net 5896, decolou 05, controle em 11935, bom dia. Bom dia, obrigado. Fala. Bom dia, WebJet 5896. WebJet 5896, contato radar, sobe para nível de voo 340, serviço de vigilância. comandador, informe o término do reporte do Mike Yankee Hotel. Obrigado, bom trabalho. Obrigado, bom dia. Web Jet 5717, passagem de 1170. Jet 5717 chama Centro Recife, 1251, alternado no 3325. 251-3325, bom dia, Web 5717. Bom dia. 7, tá bom. Gol no 995, assim, identificação. Desça para 4 mil pés, chegada bom, se ajuste no 0 no 4. Indicador 4 mil na bomba, gol 995. Salvador, bom dia, gol 1904 com a Eco. 5808. 5808, bom dia. Ficou na bomba e desce ao 060, gol 1804. 08 para Goiânia, 340, a rota Pesulu 17, até Formosa, Peruísque no 0. Bravo Serra Índia, Upper Mike 668 Goiânia. Decola no zero com curva direita, saída Arbor. Após a posição Elefa, onde intercepta a Pesulu no 7. Frequência do controle 11935. Seu código transponder 5111, web 5808. Goiânia 340, Superior Zulu 17, Formosa, Superior Bisque 10, Bravo Serra Índia, Permike 668. Cola da 10, curva direita, saída Arbor, Elefa 1935, ao controle 5111, transforma. Informa para o posicionamento 5808. Vai informar, está na posição 5. Beleza, pushback, acionamento 5808. Para o push. Aguarde para o push, o 5808. Vai passar a cauda da aeronave da companhia, após será liberada. É. posição, pode ir girando aqui na posição. Tem a aeronave sendo rebocada, ok? Ele vai passar a cauda, após o mesmo eu vou liberar. Vai ser estimado aí 30 segundos. Tá bom, obrigado. Objeto 5896, chama Centro Recife, frequência 1251, alternado 13325. Recife 251, alternado 3325, 5896. E 5808, livre para o estacionamento, reporte táxi. Autorizado, vai chamar o táxi, 5808. Juliette Tago, reboque finalizado. Bom dia e obrigado. Bom dia. Cinco, livre descida para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizada a sinal pista no 0. Não, no 0 mais 9. Esse é o táxi do 5808, 72 no POB, 5 horas de autonomia alternando o galeão. Tem táxi autorizado para o ponto de espera, dá no 0, Índia e Alfa, cruze pronto para decolagem, 5808. Índia e Alfa, vai cruzar pronto, 5808. próxima.